Imagina só um cenário. Final do século XIX, ali no comecinho do século XX, o Brasil é um país onde a economia roda, tipo, inteiramente em torno do suor de trabalhadores que carregam aquelas sacas pesadíssimas de 60 quilos de café nas costas. Com um sol de rachar, né? Exato, sobre um sol escaldante. Um país super desigual, cheio de poeira, com uma realidade, assim, visceral mesmo. Recém-saído de séculos de escravidão. Mas aí, se a gente for olhar para a literatura oficial da época. A literatura aclamada, os grandes poetas. Isso, o que esses caras estão descrevendo nos poemas? Vasos gregos, pombas brancas, a simetria toda perfeita de esculturas da Europa. E é exatamente por isso que hoje a nossa missão, nessa nossa imersão profunda, é desbravar essa linha do tempo. Uma linha do tempo fascinante, diga-se de passagem. Nossa, muito! A gente vai desde a aula 1 até a aula 7 desse nosso material base, numa ordem bem cronológica para entender como a nossa linguagem deixou de ser essa barreira de elite, sabe? Que só olhava para o teto. E se transformou numa arma de verdade. Uma jornada que começa lá na ruptura com a arte perfeita e vai bater na mecânica de como a gente constrói argumentos hoje em dia. Artigos de opinião, editoriais jornalísticos. E é um contraste que chega a ser violento, não é? Total. E acho fundamental a gente dar o start por aí. Porque, para quem está acompanhando a nossa análise hoje, entender como a gente aprendeu a argumentar e a convencer a sociedade, a gente precisa primeiro entender o que precisou ser destruído. A tal da poesia do vaso grego. Exatamente. Essa poesia oficial pertencia a um movimento que a gente chama de parnasianismo. A obsessão deles era, tipo, puramente a forma. Aquela métrica rigorosíssima, sabe? Um vocabulário que, vamos ser sinceros, quase ninguém entendia. Ninguém falava daquele jeito na rua, né? De jeito nenhum. E os temas eram completamente descolados do chão que as pessoas pisavam. Existia um medo, eu diria até quase patológico, da realidade do Brasil. A linguagem estava ali sendo usada como um muro de contenção. Um muro? Como assim um muro? Assim, se a pessoa não conseguisse decifrar aquele vocabulário super rebuscado, ela simplesmente não pertencia ao debate. Era uma forma de exclusão. Caramba! Tentando visualizar isso com as lentes que a gente tem hoje. Seria tipo dizer que o parnasianismo operava mais ou menos como aquele feed perfeito de uma rede social? Ah, essa analogia é muito boa. Né? Aquela vitrine super curada, cheia de filtros, onde ninguém tem problema real, ninguém acorda com olheira, e tudo tá ali só para projetar uma estética assim impecável. Perfeito. O parnasianismo era o filtro de Instagram ali do final do século XIX. Que loucura pensar assim. E é exatamente por causa dessa artificialidade que era insustentável que surge o que o material da nossa aula 1 chama de pré-modernismo. A panela de pressão começou a apitar. Já não dava mais para segurar. Não dava. Alguns escritores começaram a olhar pela janela e falar: poxa, a literatura precisa urgentemente sujar as mãos com a terra da realidade brasileira. Eles basicamente decidiram que era hora de desligar o filtro e ligar a câmera na mão, tipo um documentário cru. E quando a gente pensa nesse documentário cru, nossa, um nome ganha uma força colossal no material, o Lima Barreto. Ah, Lima Barreto é um gigante. Sim, e o que eu percebo lendo as fontes é que a genialidade dele não estava só no que ele denunciava, mas no como ele fazia isso. Sendo um autor negro, vivendo o racismo na pele, numa sociedade que tentava de tudo para varrer a marginalização para debaixo do tapete, ele fez uma escolha técnica muito consciente ali. Ele abandonou a linguagem de dicionário. Exato. Ele simplesmente largou aquela linguagem impossível. Ele entendeu algo muito revolucionário para a época. A complexidade desnecessária é uma ferramenta de exclusão. Nossa, isso é muito forte. Ferramenta de exclusão. E era. Se o objetivo dele era denunciar o racismo, a burocracia absurda que o país tinha e a vida nos subúrbios, que são inclusive os temas centrais em obras citadas no nosso material, como Clara dos Anjos e Triste Fim de Policarpo Quaresma. Obras incríveis, por sinal. Sem dúvida. Então, para falar desses temas, ele não podia escrever para a elite dos salões. Ele precisava de clareza. ele trouxe a oralidade, aquela espontaneidade das ruas, direto para as páginas. Ele meio que hackeou o sistema, né? Hackeou, total. E ao fazer isso, ele não apenas retratou a marginalização, ele pegou essa marginalização e colocou no centro do debate intelectual. A linguagem deixou de ser só um enfeitezinho e passou a ser um bisturi. É muito fascinante pensar que simplificar as palavras, deixar elas mais claras, foi um baita ato de rebeldia política. Um dos maiores da nossa literatura. Mas sabe, essa fase inicial, esse pré-modernismo do Lima Barreto, pelo que a gente vê na progressão para o material das aulas 2 e 3, parece que foi só o tremor antes do terremoto de verdade. Ah, com certeza, foi só o aquecimento. Porque o que acontece logo depois muda absolutamente tudo. A gente avança um pouquinho no tempo, indo para o ano de 1922. Teatro Municipal de São Paulo. Isso, a famosa Semana de Arte Moderna. E pelo que a gente compreende lendo os documentos desse período, a ideia ali não era mais só fazer aquele documentário da realidade, mas sim, tipo, botar fogo nas fundações estéticas do país. É, se o pré-modernismo mostrou que o muro tinha algumas rachaduras, a Semana de 22 foi a bola de demolição. A proposta ali era criar, meio que na marra mesmo, uma identidade cultural genuinamente brasileira. Eles queriam chocar, né? Muito. Eles queriam trazer as inovações das vanguardas europeias, sim, mas misturadas com as nossas cores, com o nosso ritmo, com a nossa fala vibrante e que muitos chamavam de errada. A estética visual do evento por si só já era um soco no estômago dos conservadores. O material menciona a parte visual também, né? Menciona. Temos lá os cartazes criados pelo Di Cavalcanti e a publicação da revista Klaxon, que circulou ali entre 1922 e 23. Klaxon. Nome esquisito para uma revista, né? Mas tem um motivo. O próprio nome Klaxon significa buzina. Ah, buzina? Sim, o que já indicava muito bem o tom da coisa toda. Eles queriam fazer barulho, acordar todo mundo. Faz todo sentido. Mas, sabe, tem uma coisa nisso tudo que me gera uma certa confusão. Quando a gente olha para a transição da aula 2 para a aula 3. Pode falar. Assim, se os modernistas queriam quebrar absolutamente todas as regras, rejeitar a métrica, mandar as normas rígidas da sociedade para o espaço, por que eles recorreram a um formato tão estruturado e histórico, como o tal do manifesto? Ah, essa é uma ótima pergunta. Porque, né, afinal de contas, manifestos são documentos políticos super bem definidos. Não é meio que um paradoxo você usar uma ferramenta institucional para destruir a própria instituição? Olha, é uma observação muito sagaz. E a resposta passa bem pela diferença entre simplesmente fazer barulho e querer de fato organizar uma revolução. Entendi. O manifesto é, por sua própria natureza, uma declaração pública de princípios. O grande objetivo dele não é apenas causar choque, mas persuadir, mobilizar as pessoas. Os modernistas sacaram que não adiantava só escrever uns poemas diferentes. Eles precisavam explicar o motivo do caos. Exato. Eles precisavam de um chamado para ação. O manifesto era o veículo perfeito para explicar o porquê de toda aquela destruição criativa. E nenhum outro documento da época sintetizou isso de um jeito tão visceral quanto o Manifesto Antropófago. Nossa, o Manifesto Antropófago do Oswald de Andrade, publicado em maio de 1928, lá na Revista de Antropofagia. Esse mesmo. A imagem mental que esse manifesto cria, na minha opinião, é uma das coisas mais geniais e chocantes da nossa história. Porque ele pega a figura do caníbal... O indígena que devora o inimigo, né? Isso. Ele pega essa figura e transforma isso numa baita metáfora cultural. Em vez de simplesmente falar, ah, vamos rejeitar a cultura europeia, a proposta era muito mais ousada. Era pra gente engolir a cultura europeia, digerir o que fosse útil e, tipo, misturar com a nossa essência para então vomitar algo inteiramente novo. Algo que fosse nosso. É brutal e brilhante. O impacto dessa ideia lá na época é até difícil de mensurar para os padrões de hoje, porque o termo canibalismo, na Europa dos anos 20, ainda carregava, sabe, aquele peso máximo da selvageria, do incivilizado. Era o grande tabu. O maior de todos. E o Oswald pega o maior tabu colonial e transforma na nossa maior força criativa. Tem um trecho que o material destaca que captura muito bem a essência dessa subversão. Ele diz assim, queremos a Revolução Caraíba, maior que a Revolução Francesa, a unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem, Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre Declaração dos Direitos do Homem. Nossa, pesado. E poderoso, mas ouvindo você ler essa citação, isso me faz focar numa palavra muito específica ali, a palavra Caraíba. Sim, a Revolução Caraíba. Por que será que ele escolheu exatamente esse termo? Olha, a escolha dessa palavra é meio que a chave de ignição de todo o manifesto. Dentro do contexto ali do movimento, Caraíba transcende a etnia ou uma região geográfica. Ganha uma conotação super profunda de identidade nacional, sabe? Na sua forma mais pura e não colonizada. Vira um símbolo. Um símbolo absoluto de resistência e de autenticidade. Quando ele clama por uma revolução caraíba, a mensagem direta era tipo, olha, nossa bússola moral e cultural não deve mais apontar para Paris ou para Londres. Tem que apontar para as nossas próprias florestas. Era uma crítica, assim, arrasadora ao colonialismo. Essa trajetória que a gente fez até aqui das primeiras aulas é de tirar o fôlego. A gente viu a crônica social crua lá do Lima Barreto rompendo aquele tédio parnasiano. Depois a explosão do Oswald de Andrade meio que exigindo que a gente devorasse os colonizadores. Opiniões que viraram arte. Exatamente, opiniões transformadas em arte que tinham o poder de mudar a cultura toda. Mas, para quem nos ouve agora e está acompanhando essa linha do tempo, a questão prática meio que se impõe nas aulas 4 e 5, né? Com certeza. Como a gente aplica isso hoje? Pois é, como que essas revoluções estéticas chegam no nosso dia a dia? Afinal, pensa bem, quando a gente precisa convencer alguém no trabalho ou defender uma ideia super importante na sociedade de hoje, a gente não pode simplesmente subir numa mesa de reunião e declamar um manifesto caníbal. Ia ser no mínimo constrangedor, né? E provavelmente ia dar demissão. Com certeza. E é aí que o material faz essa virada fantástica para as aulas 4 e 5. Sim, porque a arte abre o caminho, a gente concorda com isso. Mas é a argumentação estruturada que pavimenta a estrada da nossa sociedade moderna. E é por isso que a nossa imersão faz essa transição supernatural para a mecânica da coisa. Como as opiniões são construídas e validadas hoje em dia. E o primeiro grande pilar dessa mecânica, apontado na aula 4, é o artigo de opinião. O manifesto evoluiu. Digamos assim. É, se o manifesto era o grito lá da década de 20, o artigo de opinião é meio que a arena civilizada do debate atual. E a estruturação dessa arena é bem clara nos textos. Um artigo de opinião lida essencialmente com temas atuais, questões que são relevantes de verdade para a sociedade, e exige um posicionamento inegociável de quem está escrevendo. Ficar em cima do muro não é uma opção ali. Não mesmo. E a espinha dorsal é aquela velha conhecida nossa, introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas o ponto é que opinar pura e simplesmente, bater no peito e falar eu acho isso, não convence ninguém. O material foca muito que é preciso blindar essa opinião com fatos, dados, exemplos práticos ou citações de autoridades no assunto. Sim, para materializar isso para a nossa audiência. Imagina um artigo defendendo a urgência de transmitir o conhecimento dos povos originários do Brasil para as novas gerações. É um dos exemplos que podemos extrair. Um tema super complexo. Muito. E o autor desse artigo não pode simplesmente chegar e dizer... Ah, eu acho isso bonito e importante. Ele precisa se posicionar de forma super contundente na introdução e, ali no desenvolvimento, ancorar essa tese dele. Ele pode usar dados estatísticos sobre como as terras indígenas são as mais preservadas do país ou citar estudos botânicos que validam de fato esses saberes ancestrais. Essa alquímia, né? Essa alquímia. Entre a convicção pessoal de quem escreve e o dado objetivo, que cria a verdadeira persuasão. Certo. A teoria dessa engenharia da persuasão é muito brilhante. Mas a gente chega num problema abordado na aula 5, que aflige, tipo, muita gente que tenta escrever ou até falar em público. Aquele problema clássico. Pois é. Às vezes a pessoa tem os melhores dados do mundo em mãos, tem uma tese super nobre... Estruturou bonitinho o começo, o meio e o fim. E ainda assim o texto fica insuportável de ler. Fica duro, né? Fica muito cansativo. Robótico mesmo. Como que a própria linguagem, na sua base gramatical, sustenta o engajamento da pessoa que está lendo? Essa é a grande questão da aula 5. Porque não se trata só de jogar e organizar as ideias ali na página em branco. Trata-se de como o nosso cérebro humano processa a leitura. E a resposta para evitar esse texto robótico está na gramática. Mas especificamente no uso bem estratégico das famosas orações coordenadas. Nossa! Orações coordenadas. Só de ouvir esse nome, muita gente já arrepia lembrando da escola, né? É, muitas vezes a gramática é vista como aquele conjunto chato de regras que você tem que decorar. Mas, na real, ela é a ciência da fluidez cognitiva. Tá, vamos tentar ilustrar isso para quem nos ouve, porque a psicologia por trás de uma simples regra gramatical é muito fascinante, no fim das contas. Pensemos numa estrutura que é propositalmente truncada. Tipo, alguém escreve assim: a leitura melhora a concentração, a leitura amplia o vocabulário. O que acontece no cérebro de quem lê algo assim, com frases curtinhas e separadas? O cérebro da pessoa meio que tropeça. Tropeça. É, quando você separa ideias que estão intimamente ligadas por causa de pontos finais bruscos e ainda fica repetindo o sujeito, a leitura faz isso, a leitura faz aquilo, você acaba criando um atrito cognitivo real. É exaustivo. É como dirigir um carro e, do nada, pisar no freio a cada 10 metros. O leitor precisa ficar religando o motor da atenção repetidas vezes, e isso gera muita exaustão mental. A mente perde o ritmo e, consequentemente, o interesse na sua argumentação. E é bem aí que as convulsões entram, atuando como uma espécie de lubrificante para esse motor. Se a gente pegar e transformar aquele texto travado em a leitura melhora a concentração e amplia o vocabulário, além de... e por aí vai. De repente, a ideia flui de um jeito lindo. Precisamente. As orações coordenadas, que são aquelas frases independentes no seu sentido, mas que estão unidas de forma inteligente, elas simplesmente removem a redundância do texto. Aquele e, né? Ou o além de. Exato. O uso desse e, desse além de, constrói tipo uma ponte expressa, onde o pensamento de quem está lendo consegue deslizar em alta velocidade. E num texto argumentativo que é longo, cheio de dados e opiniões mais complexas, evitar a redundância não é só uma questão de deixar o texto bonito, de estilo. É o que garante que a pessoa não vai fechar a aba do navegador no meio do texto. É sobrevivência da tese. Se a leitura flui, o argumento entra na cabeça com naturalidade. A lógica se beneficia diretamente de uma gramática bem aplicada. Gente, é impressionante ver como a gente saiu da ruptura das palavras lá atrás, com os modernistas quebrando tudo, e chegamos na sutileza quase cirúrgica de usar uma conjunção num artigo. A jornada da linguagem. Sim. Mas a nossa análise de hoje tem mais uma camada, a última camada, das aulas 6 e 7. Que é o ápice da persuasão estruturada. Exato. Porque até agora a gente entendeu como o indivíduo comum estrutura sua opinião. Mas a grande pergunta é: o que acontece quando a opinião deixa de ter só um rosto humano e passa a vestir o jaleco da ciência, por exemplo? Ou passa a carregar todo o peso e a influência de grandes instituições jornalísticas? É aí que a gente entra no território das narrativas de larga escala, onde a capacidade crítica de quem lê precisa estar, assim, em alerta máximo, apitando. O primeiro formato que a aula 6 traz para ilustrar essa escala é a divulgação científica opinativa. E o material deixa bem claro que é crucial separar isso de um artigo puramente acadêmico, certo? Muito crucial. Porque um artigo acadêmico tradicional, aquele paper de faculdade, ele é frio. Ele tenta ser neutro, impessoal, mostra os métodos, os resultados e só. Já a divulgação científica opinativa tem o papel de ser meio que o tradutor dessa frieza. E ela adiciona o elemento mais vital de todos para a comunicação humana, o e daí. Adorei! O e daí. É perfeito! Porque a estrutura desse gênero textual faz literalmente isso. Começa apresentando um cenário, aí introduz dados científicos que costumam ser pesados e difíceis, mas não para por aí. Não para nos números. Não. Imediatamente depois, o autor que, detalhe, geralmente é um especialista ou o próprio cientista, ele entra com a interpretação pessoal dele sobre aqueles dados. E a conclusão, na grande maioria das vezes, sugere implicações para o futuro de toda a sociedade. É o ato de pegar, por exemplo, tabelas super complexas sobre o aquecimento global, cheio de graus e milímetros, e transformar isso num argumento incrivelmente persuasivo sobre por que a gente precisa mudar nossos hábitos de consumo hoje, na nossa casa. Perfeito. O objetivo primordial da divulgação científica opinativa é influenciar de forma ativa a percepção do público sobre a aplicação real daquela ciência. E se a divulgação científica mistura esse dado mais objetivo com o alerta de um especialista, a gente chega na aula 7, que aborda o formato que leva a persuasão institucional ao limite absoluto. O editorial. O editorial? E a pergunta central, a mais importante que a gente deve se fazer diante de um texto de editorial, é uma só. Quem está falando ali? Nossa, essa é a virada de chave do negócio. Porque num artigo de opinião comum, quem está falando é o João, é a Maria, a pessoa que assina o texto no final. Mas no editorial, a gente nota que não tem assinatura individual. Quem fala é a instituição em si. É a voz consolidada do CNPJ, não do CPF. Exato. É a voz do jornal inteiro, de uma revista famosa, de um grande portal de notícias na internet. O editorial reflete os valores fundamentais, aquela visão de mundo bem específica e, claro, os interesses políticos e sociais daquela entidade. É a principal ferramenta de como essas grandes corporações de mídia participam ativamente moldando a opinião pública. E para nossa audiência não ser mera passageira nessa moldagem toda, a aula 7 enfatiza que é vital entender a fronteira, às vezes bem sutil, que separa a tal da notícia do editorial. É bom a gente definir bem isso. Então, a notícia tem um pacto, ou pelo menos um pacto teórico com a objetividade. A função dela é relatar o que rolou. O evento A aconteceu no dia B e envolveu as pessoas C. Ponto final. O editorial, por sua vez, ele olha para essa mesma notícia, mastiga ela e diz para o leitor: olha, veja bem, porque isso que aconteceu é excelente para você, ou porque isso é um desastre terrível para o nosso país. É o juízo de valor totalmente institucionalizado. Para a gente dar materialidade para quem nos ouve, vamos pensar numa manchete hipotética, baseada nas nossas fontes, mas extremamente realista e de um impacto social gigantesco. Imagina a manchete. Triplica o número de estudantes pretos e pardos nas universidades federais brasileiras. Uma notícia fortíssima. Muito. A seção de notícias puras daquele jornal vai detalhar as porcentagens de quando a quando foi a pesquisa, os nomes das universidades que participaram. Relato seco. Mas o editorial desse mesmo jornal não vai ser seco. Ele vai pegar essa manchete e vai construir uma grande narrativa. Sem dúvida. Um veículo de mídia com uma certa inclinação pode construir um editorial celebrando esse dado como um avanço histórico das políticas de reparação. Mas aí um outro veículo concorrente com uma linha editorial mais conservadora na parte econômica poderia usar esse mesmíssimo dado, o mesmíssimo fato, para levantar um debate sobre o impacto financeiro no orçamento atual dessas universidades. Entende. O dado bruto é um só, mas a engrenagem da persuasão é construída e montada em cima dele de formas completamente diferentes. Nossa, sim? E é neste ponto exato que a habilidade de ter um pensamento crítico se torna, talvez, a habilidade de sobrevivência mais importante que a gente precisa ter na era moderna. Quem está ouvindo a nossa análise precisa internalizar que quem escreve esses textos, mesmo que esteja falando sobre aquele verniz super respeitável de uma instituição de 300 anos de idade, possui intencionalidade. Ninguém escreve à toa, né? Ninguém escreve à toa. Eles estão tentando ativamente convencer a sociedade a enxergar as coisas com os óculos deles, com a visão de mundo deles. Ler um editorial exige da gente a capacidade de ler nas entrelinhas, de inferir aquilo que não está dito com todas as letras e de questionar sempre, sempre, qual é a agenda que está ali escondida por trás dos argumentos apresentados. O que nos traz de volta, num círculo perfeito, a reflexão que a gente fez bem lá no começo da nossa imersão de hoje. A gente começou a jornada ali na aula 1, observando Lima Barreto, simplificando linguagem para expor as feridas de um país real que a elite tentava fingir que não existia. A queda do muro do parnasianismo. Isso. A gente viu a fúria totalmente criativa dos modernistas em 22 e fomos até 1928, com o Oswald de Andrade propondo a tal da antropofagia para a gente conseguir quebrar de vez as correntes mentais daquele colonialismo europeu chato. Uma baita revolução estética e política. Sim. E aí a gente desceu ali para os bastidores, né, para a mecânica mental da nossa gramática, lá pelas aulas 4 e 5, entendendo como o simples uso de conjunções coordenadas pode ditar o fluxo das nossas opiniões sem cansar quem está do outro lado lendo. E, por fim, a gente acabou de dissecar como a ciência e a grande mídia pegam essas mesmíssimas ferramentas textuais para ditar o ritmo dos grandes debates que, no fundo, definem a época que a gente vive. É uma estrutura completa e, sabe, ao contemplarmos essa evolução toda, da arte super rebelde até chegar no editorial de terno e gravata, surge uma provocação na minha cabeça que eu acho simplesmente impossível da gente ignorar agora no final. Opa, adoro provocações. Manda. Pensemos um pouco na genialidade do Manifesto Antropófago de 28, que a gente comentou. Aquele que utilizava a metáfora chocante do canibalismo cultural ali nas pouquinhas páginas de uma revista impressa. A revista de antropofagia. Isso. Imagina comigo. Se o Oswald de Andrade, se o Di Cavalcanti, se o Lima Barreto estivessem vivos e em plena atividade hoje, tipo agora. Nossa. Se eles tivessem nas mãos deles não apenas o papel e a tinta lá da máquina de escrever, mas o poder dos algoritmos globais, o alcance viral absurdo que um TikTok tem, o acesso à inteligência artificial generativa e a capacidade de publicar manifestos e editoriais em tempo real para bilhões de pessoas espalhadas pelo planeta. Que loucura. A pergunta é: que tipo de antropofagia essa galera estaria praticando hoje? Como é que eles iriam engolir, mastigar e subverter toda essa gigantesca e, vamos ser honestos, muitas vezes sufocante avalanche de dados e narrativas pré-fabricadas que a gente consome no nosso celular a cada minuto do dia? Nossa, cara, é o tipo de cenário que expande a mente só de tentar visualizar isso. A verdadeira revolução caraíba na era da inteligência artificial ia ser algo indescritível. Acho que quebraria a internet no primeiro dia. Certeza que quebraria. Que mergulho espetacular a gente fez hoje. E o convite que fica para quem acompanhou a gente até aqui é muito prático, bem pé no chão mesmo. Nos próximos textos que cruzarem o caminho da nossa audiência de amanhã em diante, não importa se for a manchete sensacionalista de um portal de fofoca e notícias, ou se for aquele relatório científico denso sobre a crise do clima, ou até mesmo aquela legendinha do feed super curado e perfeito de alguém no Instagram. Não consumam isso de forma passiva. Exato. Não consumam as palavras passivamente. Tentem de verdade enxergar as engrenagens ocultas ali. Percebam a gramática agindo sutilmente na mente, a intencionalidade escondida por trás do editorial. Lembrem-se sempre de que toda palavra escolhida, no fundo, no fundo, é uma tentativa de persuasão. Continuem sempre questionando esse filtro perfeito e nunca parem de procurar o documentário cru e real que existe por trás dele. Até a nossa próxima exploração.